Zulu Alpha India, qual seria a prova para o destino? 275. Prossiga direto para o destino, Zulu Alpha India, prosseguindo para 105. Positivo, acende a 105 na prova do destino, Zulu Alpha India. Zulu Alpha India, quando possível, estimado para o pouso. 1005. 1005, copiado Zulu Alpha India. Tá 35 no 7, desça para 2 mil pés, 108 ajuste, reporte estabilizado na LS. 32 estabilizado, reporte. Jet 5898, chame Recife, 1251, alterne 133-25. 1251-3325, bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, eu vou 1897. Salvador, eu vou 1897. Estamos sem contato com o centro Recife. Desce para 5000 pés, gol 1897, acende a identificação, chegada Bonfim. Para 5000 na Bonfim, gol 1897. Bom dia, 1607, passa 200 para 180, mantendo 2509. 1607, acende a identificação, desça para o nível 060, chegada Bonf. 060 na Bonf, obrigado. Recepto INS, boa noite, 04. Boa noite, 04, complete a aproximação, chame torre em 1186. 186, bom dia. Polo 897, desce para 2000 pés, ajuste no 08, reporte estabilizado na MS. Para 2000, reportaremos estabilizado, voo 1897. Voo no 607, prossegue para 2000 pés, 1018, o ajuste, reporte no localizador. 1018, reportará no localizador, voo 607. Polo 715, desce para 2000 pés, 1008, ajuste, reporte estabilizado na MS. Salvador, bom dia, agora 795, cliente da OCA, número 190. Essa para 2000 pés, agora 795, a chegada bom, o ajuste no 08, reporte estabilizado na LS. 2000, reportará estabilizado com 28, agora 795. Tá 3507, complete a aproximação, torre 18612. 18612, Pesadelo 1804 de Bruno. Alfa Portão, Alfa Juliette Portão 10, obrigado. Boa noite, 97, complete aproximação, torre 18, meia dúzia. 18, meia, boa noite, 97, chamaremos... pode entrar de volta. Salvador, muito bom dia, tá 3597, livro, na taxiway... Eco na sua escuta. Pedido 6507, pela Alfa, chamando a Juliette, tá 3507. Alfa Juliette 05, tá 3507. Bom dia, tá 3171. Pronto, qual que é? 3171. Salvador, bom dia, Gol 897, Virou na 6. 1897. Receptou 7615. Voo na 715, chame torre, ano noite, decimal 6. Obrigado. Cruzando o 095 para o 070, destacado do 6570. Alça 6570, desça 2 mil pés, ajuste no 018. 2 mil pés, no 018, 6570. 9085. Gol 9085, a sua identificação, a chegada Bonfi, desça para 4.000 pés, ajuste no 018. 4.000 Bonfi no 018, gol. Autorizado final LS, reporte estabilizado no localizador. Reportaremos estabilizado no localizador do LS 1-0. Alô, Salvador, tá 3171 no portão 6 para acionamento. Se tiver aqui acionamento. Salvador, bom dia, Lepjet 5808, informação Golf. Autorizando Brasília, nível 360, Pesolona 7, decola 0 curva direita, sai da árvore após o